ponto de ônibus. Quando eu tiver dinheiro, é quando eu tiver dinheiro, eu prometo a mim mesmo que eu só vou andar de táxi. É o que eu tô fazendo aqui. Táxi. Ei, o que eu tô fazendo aqui? Quando eu tiver dinheiro, eu prometo a mim mesmo que eu só vou andar de táxi. É o que eu tô fazendo aqui. Táxi. É o que eu tô fazendo aqui. Show e chá.